Ficheiro 41, página 356, capítulo 21. Quinta-feira, 3 de julho. Quinta-feira, 10 de julho. Lisbeth estava a pé antes de Micahill por volta das 6. Pôs água a ferver para o café e foi tomar um duche. Quando Micahill acordou às 7:30, encontrou-a a ler o sumário do caso Harriet no iBook dele. Entrou na cozinha com uma toalha atada à volta da cintura, a esfregar o sono dos olhos. — Há café no fogão — disse ela. Ele aproximou-se e espreitou-lhe por cima do ombro. — Esse documento estava protegido por uma password — raios. Ela voltou-se e olhou para ele. Demora menos de 30 segundos a descarregar da net um programa capaz de decifrar qualquer encriptação do Word. Temos de ter uma conversa a respeito do que é seu e do que é meu, disse Micahill, e foi tomar duche. Quando voltou, Lisbeth tinha desligado e devolvido ao escritório o computador dele e ligado o seu próprio PowerBook. Micahill teve a certeza de que já transferira o conteúdo de um computador para o outro. Lisbeth Salander era uma viciada informática, com uma percepção da moral e da ética ao nível de uma delinquente juvenil. Micahill acabava de sentar-se para tomar o pequeno almoço quando alguém bateu à porta. Martin Vanger estava com um ar tão solene que, por um instante, Micahill pensou que tinha ido levar-lhe a notícia da morte do tio. Não, o estado do Henrique não se alterou desde ontem. Estou aqui por uma razão completamente diferente. Posso entrar por um momento? Micahill afastou-se para ele entrar e apresentou-o à minha assistente de pesquisa, Lisbeth Salander. Lisbeth lançou um rápido olhar ao industrial e fez um aceno seco de cabeça antes de voltar ao computador. Martin Vanger cumprimentou-a automaticamente, mas parecia tão distraído que deu a impressão de mal ter reparado nela. Micahill serviu-lhe uma chávena de café e convidou-o a sentar-se. Que se passa? Não assina o Edastado Securiran? Não, mas leio-o de vez em quando no Café Suzanne. Então, ainda não leu o jornal desta manhã? Pelo seu tom, parece que devia ter lido. Martin pousou o jornal em cima da mesa, à frente dele. Tivera direito a duas colunas na primeira página, com continuação na quarta. Jornalista condenado por difamação, esconde-se entre nós. Uma fotografia tirada com uma teleobjetiva do alto da colina da igreja, do outro lado da ponte, mostrava-o a entrar na casa de hóspedes. O jornalista Connie Thorson atamancara uma peça cheia de malícia. Recapitulava o caso Venerstrom e explicava que Mikhail Blomkvist deixara a Millennium em desgraça e que acabava de cumprir uma pena de prisão. O artigo terminava com a habitual conversa a respeito de Blomkvist ter recusado comentar o caso para o Hedestad Securiran. Todos os respeitáveis cidadãos de Hedestad eram avisados de que um vigarista de primeira classe, de Estocolmo, estava a reduzir na área. Nenhuma das afirmações do artigo era difamatória, mas todas mostravam Micahill a uma luz pouco lisonjeira. O layout e o tipo de letra eram do género que os jornais, como Curiran, usavam para falar de terroristas políticos. A Millennium era descrita como uma revista de escassa credibilidade, com tendência para provocar agitação. E o livro de Micahill sobre o jornalismo económico como uma coleção e afirmações controversas a respeito de outros conceituados jornalistas. Micahill, não tenho palavras para expressar o que senti quando li este artigo. É repelente. É um trabalho encomendado, disse Micahill calmamente. Espero que compreenda que não tive nada a ver com isto. Engasguei-me com o café da manhã quando li esta coisa. Então, quem foi? Fiz alguns telefonemas. Este Thorson é um estagiário que está à experiência. Escreveu o artigo por ordem do Birger. Pensava que o Birger não tinha voz ativa na redação. Ao fim e ao cabo, é autarca e uma figura política. Tecnicamente, não tem qualquer influência. Mas o chefe de redação do Kuriren é o Gunnar Karlmann, filho da Ingrid, que pertence ao ramo da família do lado do Johan Wanger. O Birger e o Gunnar são amigos há muitos anos. Estou a ver. O Thorsen vai ser imediatamente despedido. Que idade tem ele? Para dizer a verdade, não sei, não o conheço. Não o despeça. Quando me telefonou, pareceu-me ser um jornalista muito jovem e inexperiente. Não posso deixar passar uma coisa destas sem consequências. Sequer a minha opinião, parece um pouco absurdo que o chefe de redação de uma publicação que é propriedade da família Wanger lance um ataque contra outra publicação de que Henrik Wanger é coproprietário e em cujo conselho de administração tem lugar. O seu chefe de redação, Karlmann, está a atacá-lo, a si e ao Henrik. Compreendo o que diz e tenho de atribuir as culpas a quem elas cabem. O Karlmann é acionista do grupo e sempre gostou de me atacar. Mas isto parece mais uma vingança do Birger por causa do vosso confronto no hospital. Você, Mikhail, é um espinho cravado na carne dele. Acredito que sim. Por isso, penso que o Thorsen é o menos culpado de todos. É preciso muita coragem para um estagiário dizer não quando o chefe o manda escrever determinada coisa de determinada maneira. Posso exigir que o jornal publique um pedido de desculpas na edição de amanhã. É melhor não. Só serviria para transformar isto numa guerra e tornar a situação ainda pior. Acha então que não devo fazer nada? Para quê? O Karlmann ia fazer escândalo e, no pior cenário, você seria apresentado como um patife que, na sua capacidade de proprietário, está a tentar amordaçar a liberdade de expressão. Peço desculpa, Mikhail, mas não concordo. A verdade é que também eu tenho o direito de manifestar a minha opinião. E a minha opinião é que este artigo é uma trampa. E tenciono deixá-lo bem claro. Ainda que, relutantemente, sou o substituto do Henrik na administração da Millennium. E, nessa capacidade, não vou permitir que um artigo ofensivo como este fique sem resposta. É justo. Por isso, vou exigir o direito de resposta. E se o Karlmann passar por parvo, só se poderá queixar de si mesmo. Deve fazer o que acredita ser certo. Para mim é também importante que você acredite, sem a mais pequena sombra de dúvida, que não tive nada que ver com este vitriólico ataque. Acredito. Além disso, não queria verdadeiramente trazer o assunto à baila neste momento. Mas a verdade é que ilustra bem aquilo que já discutimos. É importante reintegrá-lo no corpo editorial da Millennium para podermos apresentar uma frente unida face ao mundo. Enquanto estiver afastado, estes rumores vão continuar. Acredito na Millennium e acredito que juntos vamos poder ganhar esta batalha. Estou a ver o seu ponto de vista, mas agora é a minha vez de discordar. Não posso quebrar o meu contrato com o Henrik e o facto é que não quero quebrá-lo. É que, está a ver, gosto mesmo dele. E esta coisa da Harriet, sim, sei que está farto do assunto e compreendo que o Henrik vive obcecado por ele há muitos anos. Só aqui entre nós, adoro o Henrik e ele é o meu mentor. Mas no que respeita a Harriet, sai completamente do racional. Quando aceitei este trabalho, não pude deixar de pensar que era uma perda de tempo. Mas penso que estamos à beira de dar um grande passo em frente e que talvez seja agora possível saber o que realmente aconteceu. Mikhail leu dúvida nos olhos de Martin, que finalmente tomou uma decisão. Muito bem. Nesse caso, o melhor que há a fazer é resolver o mistério da Harriet o mais depressa possível. Dar-lhe-ei todo o apoio que puder para que termine o trabalho a seu contento, e claro, do Henrik, e possa voltar para a Millennium. Ótimo. Desse modo, não terei de lutar também contra si. Não, não vai ser necessário. Poderá pedir a minha ajuda sempre que enfrentar um problema. vou certificar-me de que o Birger não volta a pôr obstáculos no seu caminho e vou falar com a Cecília, a ver se a acalmo. Obrigado. Preciso de fazer-lhe umas perguntas e há mais de um mês que ela resiste a todas as minhas tentativas de termos uma conversa. Martin riu. Talvez tenham também outras questões a resolver, mas não quero envolver-me nisso. Despediram-se com um aperto de mão. Lisbeth Salander tinha ouvido a conversa. Quando Martin Vanger saiu, pegou no Edstats Kuriren e leu o artigo. Pousou o jornal sem fazer qualquer comentário. Mikhail ficou sentado em silêncio a pensar. Gunnar Karlmann tinha nascido em 1948, ou seja, em 1966 tinha 19 anos. Era uma das pessoas presentes na ilha quando Harriet desaparecera. Depois do pequeno almoço, Mikhail pediu à sua assistente de pesquisa que lesse o relatório policial. Deu-lhe as fotografias do acidente, bem como o longo resumo das investigações de Henrik Vanger. Em seguida, foi até à casa de Froda e pediu-lhe, delicadamente, para redigir um acordo a contratar Lisbeth Salander como assistente de pesquisa por mais um mês. Quando voltou a casa, Lisbeth tinha-se mudado para o jardim e estava absorta na leitura do relatório policial. Mikhail foi fazer café. Ficou a observá-la pela janela da cozinha. Parecia limitar-se a ler em diagonal, não dedicando mais de 10 ou 15 segundos a cada página, que voltava mecanicamente, com uma surpreendente falta de concentração. O que não fazia sentido, sendo o relatório que ela própria redigira tão meticuloso. Pegou em duas chávenas de café e foi juntar-se-lhe na mesa do quintal. As suas notas foram escritas antes de saber que andávamos à procura de um assassino em série. É verdade. Limitei-me a anotar as perguntas que queria fazer ao Henrik Vanger e outras coisas. Muito pouco estruturado. Até agora tenho andado às apalpadelas no escuro, a tentar escrever uma história, um capítulo, na autobiografia de Henrik Vanger. E agora? No passado, todas as investigações se centraram na ilha de Hedeby. Agora, tenho a certeza de que a história, a sequência de acontecimentos que culminou com o desaparecimento da Harriet, começou em Edestat, o que muda a perspectiva. É espantoso o que descobriu com aquelas fotos. Mikhail ficou surpreendido. Lisbeth Salander não parecia do tipo de distribuir elogios e sentiu-se lisonjeado. Por outro lado, e de um ponto de vista puramente jornalístico, fora de facto uma façanha notável. É a sua vez de esclarecer pormenores. Como correram as coisas com aquela foto que foi procurar a Norzio? Quer dizer que não viu as imagens no meu computador? Não tive tempo. Precisava de ler os resumos, os pontos de situação que fez para si mesmo. Mikhail ligou o iBook e abriu a pasta de imagens. É fascinante. A visita a Norzio foi uma espécie de progresso, mas foi também uma desilusão total. Encontrei a fotografia, mas ela não nos diz grande coisa. A mulher, Mildred Berggren, tinha todas as fotografias de férias guardadas em álbuns. A que eu procurava era uma delas. Foi tirada com uma película a cores ordinária e, ao fim de 37 anos, a prova estava incrivelmente desbotada, entupida de amarelo. Mas, acredito ou não, ela tinha os negativos guardados numa caixa de sapatos. Deixou-me trazer os dias da Stat e eu digitalizei-os com o scanner. Foi isto que a Harriet viu. Clicou no ficheiro Harriet BD 19S Espes. Lisbeth compreendeu no mesmo instante o desânimo dele. Viu uma imagem desfocada que mostrava palhaços em primeiro plano no desfile do dia da criança. Em segundo plano, via-se a esquina da camisaria Zundstrom. Havia cerca de 10 pessoas no passeio, em frente da porta. Penso que foi esta pessoa que ela viu. Em parte porque tentei triangular aquilo para que estava a olhar, julgando pelo ângulo em que tinha voltado a cara. Fiz um diagrama do cruzamento, ali, e em parte porque é a única pessoa que está a olhar diretamente para a câmara. O que significa, talvez, que estava a olhar para a Harriet. O que Elizabeth viu foi uma figura difusa, de pé, um pouco atrás dos espectadores, quase na rua transversal. Vestia um anorak escuro, com uma faixa vermelha nos ombros e calças escuras, possivelmente jeans. Mikhail usou o zoom até apanhar só a parte superior da figura, da cintura para cima. A imagem tornou-se ainda menos nítida. É um homem, com cerca de 1,80m e de constituição normal. Os cabelos são louros escuros para o comprido e não usa barba. Mas é impossível distinguir as feições ou sequer avaliar a idade. Tanto pode ter menos de 20 como 40 e poucos anos. Podia trabalhar a imagem. Já trabalhei a imagem, raios. Até mandei uma cópia para o nosso especialista na Milênio, que é um gênio nessas coisas. Mikhail clicou outra foto. Isto é o melhor que foi possível conseguir. A máquina é pura e simplesmente demasiado má e a distância demasiado grande. Mostrou a fotografia a alguém? Talvez alguém reconheça a postura do homem ou... Mostrei-a ao Froda. Não faz ideia de quem possa ser. Herr Froda não é provavelmente a pessoa mais observadora de Hedestad. Pois não, mas estou a trabalhar para ele e para o Henrik Wanger. Quero mostrá-la ao Henrik antes de lançar a rede mais longe. Talvez seja apenas um espectador. É possível, mas conseguiu provocar uma estranha reação na Harriet.